porta nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É nós no gueto, não corre nos planos. Nós desenvolve aqui no gueto uma função. Deixa de confusão, baixa o então, irmão. Guarda aí as munição, fica de boa na City, São Seba. Itapuã, Paranoá, Brasília, sem falsidade, salvará Salvador. Gêmeo, rap no ar, chegando pra rima. No criado com viu, satisfação total. Big Smoke, LC, cartel sonoro na humilde, nós não dá mole. Deixa de ser lombrado, andando maquinado, viajando na balada, desacreditando da quebrada. Sagacidade aqui é mato, os molequinhos estão mais encorajado. Não se ilude, vê se estudes, moleque de atitude. Não tem medo, se preconceito, malandragem, mete os peitos. Vive a tempo, sempre ligeiro, que a vida é só uma, meu irmão. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. Pode vir que aqui tá bom, pode vir que aqui tá bem. Mas amor sem rancor, e no fim tudo fica bem. Tem que acreditar, porque tem que acreditar. Tem que acreditar, porque nós vai estralar. Cê é pra estralar, chega junto, toma aí. Somos cria do Covil e agora os graves vão dizer. Fala da humildade, respeito e união. Só tem guerreiro envolvido, fortalecendo na missão. Um salve do Covil pros molequinhos criado morro. Sustento o arsenal, porque daqui só sai tesouro. Sou novo nesse jogo e deixa logo eu dizer. Só quero meu espaço e não tomar o de você. Um salve morro do Galo, Baixada Itapuã. Hoje frevo em São Sebas, nós truva até de manhã. Aqui a nova geração esbagaçando os paredão. Quando rola o nosso som, as cocotas perde a noção. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É só moleque peçonha, de placa em toca as coronha. Atitude sempre, respeito, dinheiro, F nós sonha. Solta esse preso pra mim, estala aqui nos falante. De chava, um do verdim, vou degustar nessa blunt. Só os que cola na firma, é só moleque fiel. Minha correria é as mina, as nota, os papel. Então castela, quadrilha, vira plateia dos forte. Cartel sonoro e GM trilhando do sul ao norte. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas. É pra somar que esse som ecoa nas favelas. Nas esquinas, becos e elas.